Farroupilha, a rádio de 1 milhão de amigos. Põe pra aquecer, pode dourar. Do bolo a empada é só escolher. Eita, quentíssimo! Estampa linda de arrasar. Detalhe feito no glacê. Eita, lindíssimo! Estilo que vem pra ficar. É um novo kit do DG. Tropicalíssimo! O kit Tropicalíssimo tá saindo do forno pra arrasar no Junte Ganho do Diário Gaúcho. 70 selos e aproveite. Primeiro selo, dia 18 de novembro. Baixe agora o aplicativo da Rádio Farroupilha AM680. Tem para Apple, Android e Windows Phone. Aplicativo da Rádio Farroupilha. Música, interatividade, informação e muita diversão. Baixe agora e tenha a Rádio Farroupilha ao vivo na palma de sua mão 24 horas, todos os dias e em qualquer lugar do mundo. Farroupilha AM680. A rádio de 1 milhão de amigos. A gente torce junto. A gente se informa junto. Programa para que as atividades se adaptem. A gente se diverte junto. Grupo RBS. A gente vive junto. Google Site, seu amigo de todos os dias. Boas vibrações pra você. Bom dia, bom dia. Estamos chegando, chegando e elevando nosso pensamento ao céu. Agradecemos a Deus porque é um novo dia, uma nova oportunidade. E aquilo que você quer, não desista. Vá à luta. Por mais longa que seja a caminhada, ela começa.